construir uma casa em uma ladeira de um alto monte muito especial. Tenho vivido tão boa vida, mais do que eu pedi, mas não o que sonhei. Quantas vezes ouvi tua voz chamando-me, sobe mais alto e maravilhas tu verás, mas a tempestade poderá chegar por um